lábios beijei, enfim entreguei. Agora sou louco por ti, nas nuvens fiquei. Um abraço aí também, meu parceiro Rodrigo 3D, está aqui com a gente. Fala, Rodrigo! Agora sou louco. Diego do Tribunal também está no circuito. Fala, Diego! Vou até em Botafogo. Vai ver meu amor. Bora, Nerete! Além do horizonte ecoa meu grito de dor. Vou até em Botafogo. Vai ver meu amor. Além do horizonte ecoa meu grito de dor. Não resiste uma linda mulher. Louco, estou louco por ti. Arde, dói, maltrata essa minha paixão. O meu coração não suporta um amor assim. O meu coração não suporta um amor assim. Não suporta um amor. A gente é a Dona Paula. Bora, Dona Paula. Amor, amor. Só você me faz chorar. Amor, amor. Como é gostoso te amar. Amor, amor. Você me faz chorar. Amor, amor. Como é gostoso te amar. Calma, Paula, não te afora. Você me faz chorar. Amor, amor. Como é... vendo ela, deixa ela aí quietinha. Amor, amor. Só não te castigo. Amor, amor. Como é gostoso. E as delícias. Esse santo que reza. Santarém, vem de Macapá, vem de Belém. E que só Miguel me diga amém. Carlinho do Uda tá na área. Amor, amor. Mélia Garcês está aqui com a gente. Amor, amor. Um abraço, viu, Mélia? Amor, amor. Como é gostoso te amar. Amor, amor. Só você me faz chorar. Ia falar besteira. Amor, amor. Como é gostoso te amar. Vai chorar. Amor, amor. Como é gostoso te amar. Alberto Moreno. Diga, meu amor, onde estará? Pega um avião, vou te buscar. Seja em Parintins ou Marabá, seja no Amazonas, no Pará. Volta, meu amor, comigo vem. De Tucuruí, de Santarém. Vem de Macapá, vem de Belém. E que São Miguel me diga amém. Diga, meu amor, onde estará? Pega um avião, vou te buscar. Seja em Parintins ou Marabá, seja

foi embora e um dia me deixou. O meu amor, bora, Silva! Minha paixão, estou vivendo um solidão. O que eu vou fazer pra te esquecer? Sem todo canto, só vejo você. Nosso amigo Mosca, é ele que está no berço hoje. Um abraço! Estou vivendo nessa. Alô, Romário! O que fazer pra te esquecer? Sem todo canto, só vejo você. Meu sonho é ter você aos meus pés, mas não pra te humilhar. Hoje é Namoral Digital Gravações. Poder te tocar sem sonho, meu sonho. Calma, não te afoga. E realizar. Chegou ontem, já quer vir na janela. Meu sonho de viver com você. Ser sempre real, nós estamos sempre acordar. Nós estamos por ti, eu vou aos limites conquistar pra viver só pra mim. Vou aos limites, medo real.